sobre as pessoas, ressentimento e solidão. E em cada olhar eu percebia angústia e muito lamento, lembranças de um passado triste. Que pena, quanto sofrimento. Deus, por favor, dá a esses homens do seu amor, que saiam do labirinto e vivam uma vida bem melhor. Bem melhor.